falar que os caras querem chapar. Se pá, beber até rinchar, mua, será triste o fim. Álcool que destrói o fígado e o rim. Eu ouvi falar que os caras querem chapar. Se pá, beber até rinchar, mua, será triste. Álcool que destrói o fígado. Muito mais pra mim, várias famílias. Quero ver a mãe tranquila sabendo que o filho frita. O inocente goró, depois um doce e uma balinha. O perreco atiçando com as minas de salinha. Amanhece tubarão e vai dormir sardinha. Tira sarro dos irmãos que só colam com tubaína. Cheio das graças com um copo de caipirinha. Saber quem é mais macho no jogo do vira-vira. Disse pra mim que desce macio e reanima. Depois é só o rastro de blá. Tá na vila, digo sim, já me acabei no carotim. Mas eu nunca mais quero essa vida pra mim. Eu ouvi falar que os malucos querem tornar. Enxugar o caneco pra depois. Os travecos tão ali. Alguém vai se iludir porque eu ouvi falar que os caras querem chapar. Se pá, beber até rinchar. Será triste o fim. Álcool destrói o fígado e o rim. Eu ouvi falar que os caras querem chapar. Se pá, beber até rinchar. Será triste o fim. Álcool destrói o fígado e o rim. Você quer brisa? Vai escutar poesia. Toda quarta-feira ainda tem cooperifa. Você zumbizão era o cala que bebe. Todo podrão não sei como é que bebe. Perdeu o quê? Reclama que é um bebe. Ela é grande, mas os MC daqui não são vasilhame. Fala pra mim, qual das três é mais vendida? Cerveja, maconha ou cocaína? Fala pra mim que recebe um pano dos pelego. Bebedor, cheirador ou maconheira? Aí depende se é pobre ou se é rico. Porque dinheiro é dinheiro e o poder tá corrompido. Criolo doido vai abrir uma cachaçaria. Coisa fina, naipe clandestina. Sou do Grajaújão e Loki ali não nasce. O dinheiro da cachaça vai pra comunidade. Alcoolismo é doença, mas a safadeza, filho, na galera que apoia você não acha esquisito. O governo libera porque lucra com isso. E a gente toma cachaça até no aniversário de Cristo. Eu ouvi falar que as minas querem tornar. Enxugar o caneco pra depois. Os malucos tão ali, ó. Eles não vão perdoar. Ouvi falar que os caras querem chapar. Se pá, beber até rinchar. Será triste o fim. Álcool destrói o fígado e o rim. Eu ouvi falar que os caras querem chapar. Se pá, beber até rinchar. Será triste o fim. Álcool destrói o fígado e o rim. Eu ouvi falar que os caras querem chapar. Se pá, beber até rinchar. Eu ouvi falar que os caras querem chapar. Se pá, beber até rinchar. Será triste. Algo destrói o fígado. E os malucos clac. E os malucos bléu bléu. E as mina pede frango raspego. Falar que os malucos querem tornar, né? E aí, fux, os perreco. Promessa total, certo? MPC envenenada, crioula dos teclados, certo, mano? Leva essa coja toda pro teu bueiro, cê tá me entendendo? Aê! Contas para shows, muitas coisas, tá ligado? Temos que comprar eletrodoméstico, mano. Crioula dos seus teclados, que é a PMPC envenenada. Leva nós, irmão! Leva nós, que o bagulho é lindo demais! Tamo envolvido! É muita treta!